Observe com os ouvidos e sinta com a imaginação. Diante de você a cabaça, leve, arredondada, com casca firme e oca por dentro. Por séculos, serviu como moringa, cuia, instrumento e símbolo de sabedoria popular. Ao lado, pequenas sementes vermelhas de urucum, guardadas em cápsulas espinhentas. Ao abrir, revelam o vermelho vibrante que pinta a pele, as histórias e as celebrações dos povos originários. Sinta agora a textura da bucha vegetal, porosa, leve, entrelaçada, um presente da natureza que limpa com delicadeza, sem ferir, sem deixar marcas. A sapucaia surge com imponência. Sua cápsula dura, redonda, se abre como uma flor de madeira, revelando sementes que parecem joias escondidas no tempo. E o jatobá, forte, de casca grossa e presença ancestral. Suas sementes grandes e brilhantes descansam como promessas de árvores futuras, raízes que ainda vão nascer. Cada elemento toca mais do que a pele. Traz texturas, cheiros, histórias. Ao senti-los, você também escuta a voz da natureza,